Bahia da Água, transição elétrica, transponder 5504, frequência do controle de Salvador, 120.78. Charlie Golf, November 7. Salvador, gol 9087, decolou, Árvore Ouro, cruzando 1900. Gol 9087, contato com a zona de decolagem, via Saizade 1, subindo a tênis, gol 400. Via Árvore 1, 400, gol 907. 7, estamos contra a equipe de proteção no 28, direção 8, ao término 126, direção 0. 020 graus, 029. Contato com a dona de colagem, já 340. Ela não se colou à frente, está fazendo a mesma subida, né? Confirmo no mesmo perfil. Ok, obrigado. Aí eu vou. Eu vou aí todo mundo, quando possível, também gostaria de ir até lá. Voo 9028, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 0. Variável com pressão. Dois lados alinhados e decolaram com 9068. 5-5-2-2. Salvador Approach Control 120, that's Maui. Harbor 1, nível 400, voo 9068. estamos dando registro para a antena 288, até o nome 2600. Lunar 61, eu subi uma técnica, eu sou 340. Transponder 5445, frequência do controle de Salvador 20.8.